tem que ser tudo. Concluído ali no centro? É, Serafina, concluído. Serafina, concluído. É tudo aqui da freguesia. Depois tem que ser a freguesia, não é? É. Então, tem poucas pessoas aqui, não é? É, são muito. São mais 12 pessoas. 22 pessoas? São 11 tadinhos que existem. Só. Miguel, 11 hortas. 22 pessoas.